vejo o tio como negro e pareado. Mas eu tento fazer quanto me depressa de mim, não me dizer. Na boca de Daniel, salgueira, bola, colcha no ar é o maior. E foi aí que me falou meu sagrado velho Jacó. Luiz, respeito Januário. Luiz, respeito Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é matinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeito oito baixo do teu pai. Respeito oito baixo do teu pai. Respeito oito baixo do teu pai. Respeito oito baixo do teu pai. Oi! A lua! La la la la! La la la! Ele é teu! La la la la la la la. Quando eu voltei pro sertão, vem que sou pai de Januário com meu coro prateado. Sai de passeio, vim de botão preto, bem juntinho, como negro e pareado. Mas eu tentei fazer quando eu tentei passar, por aí tu foram logo me dizendo. Da boca rancharia, só que leva da pó, já não era o maior. Foi aí que me falou meu zangado, velho Jacó. Luiz, peito Januário. Respeito Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é matioso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeito oito baixo do teu pai. Respeito oito baixo do teu pai. Respeito oito baixo do teu pai. Respeito oito baixo do teu pai. Riacho do navio, corre pro Pajéu. O rio Pajéu vai se beijar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, eu dormiu, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu beijinho, fazer umas caçadas, minhas pegas de boi. Até na vaquejada dormia ao som do seu carinha, acorda com a passará. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem notícia das terras civilizadas. O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou e o forró continuou. Ô Luiz, vamos embora. Vamos embora, queijo? Fiquei mais um bocadinho. Agora é que tá bom. Você com seu nego chora. Nego chora. Vou cantar mais um tiquinho. Um tiquinho. Quando eu entro numa farra, quero sair mais não. E pega a sua mão. Ô seu Luiz, vamos embora. Vamos embora. Que mais um bocadinho. Um bocadinho. Você faz ali, você chora. Chora. Canta mais um tiquinho. Um tiquinho. Quando eu entro numa farra. Oh. Quero sair mais não. Sair mais não. Vou até quebrar a barra. Quebrar a barra. E pega a sua mão. Ô seu Luiz, não vai embora. O quê? Que mais um bocadinho. Bocadinho. Você faz ali, você chora. Você chora. Canta mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra. Quero sair mais não. Sai mais não. É até pegar a barra. Barabá. E pegar o seu papo. Pegar o seu papo. Pegar o seu papo. Pegar o seu papo. Pegar o seu papo. Pegar o seu papo. Pegar o seu papo. E pegar o seu papo. Eu vou até quebrar a barra. Baião, da multidão.